eu estou para o final de 7 minutos que está no 7 de Salvador, curve à esquerda, para o 080. Inicialmente para mim, eu vou 120. Em caso de estado de comunicação, ao cruzar 40 milhas de BR de Salvador, está atualizada a descida para 2.000 e ao cruzar a radial 3.000 de Salvador, está na frente para você fazer uma briga e prosseguir para o seu local. Para 4.010, 20.080. Kennedy. Miami, avião cancelado 0034, desça para o 1500 pés, ajuste na 092, agora para virar 10, que está no seu instalador. Corona 7, agora a torre na noite do final 9:05 para a próxima comunidade. 349-59. Thank you.